A vida às vezes pesa, faz a gente chorar, mas o coração aprende, logo volta a cantar. A tristeza até vem, mas não vai ficar. O sorriso renasce quando o sol voltar. Se a tempestade chega, não é pra durar. Depois da ventania vem a brisa no ar. A dor machuca agora, mas vai cicatrizar. Quem acredita sempre vai superar. A dor é real, mas não permanente. A vida ensina, segue em frente. O batuque da esperança a gente sente. A dor é real, mas não é pra sempre. No batuque do tambor, renasce o amor. A roda gira e leva embora a dor. A fé me guia, me faz acreditar. Que dias melhores já vão chegar. A dor é real, mas não permanente. A vida ensina, segue em frente. No batuque da esperança a gente sente. A dor é real, mas não é pra sempre. No batuque do tambor, renasce o amor. A roda gira e leva embora a dor. A fé me guia, me faz acreditar. Que dias melhores já vão chegar. A dor é real, mas não permanente. Não permanente. A vida ensina, segue em frente. No batuque da esperança a gente sente. A dor é real, mas não é pra sempre.